Lição 7. Use informações verdadeiras. Lucas 1:3. O que você deve fazer? Use informações verdadeiras para ajudar as pessoas a chegar à conclusão correta. Como você pode fazer isso? Use fontes de informação confiáveis. Baseie o que você fala na palavra de Deus, lendo na própria Bíblia quando possível. Se você usar uma informação científica, uma notícia, uma história ou outra informação, verifique se ela é confiável e se está atualizada. Não altere as informações. Explique o texto de acordo com o que a Bíblia e as publicações do Escravo Fiel e Prudente dizem sobre o assunto. Mateus 24:45. Ao usar informações de outras fontes, não mude o sentido do que está escrito. Tome cuidado para não exagerar fatos e dados. Algumas pessoas é diferente de a maioria das pessoas. Em alguns casos, é diferente de sempre. E isso pode acontecer é diferente de isso vai acontecer. Use as informações para raciocinar com as pessoas. Depois de ler um texto ou citar uma informação, faça perguntas, dê exemplos ou use ilustrações que ajudem as pessoas a tirar suas próprias conclusões. Na pregação, em sua preparação, imagine perguntas que podem surgir na conversa e pesquise sobre isso. Se alguém fizer uma pergunta que você não sabe responder, diga que vai pesquisar o assunto e depois voltar com a resposta.